tradição com nutrição. A nutricionista Rita Moraes dá-lhe alguns conselhos e sugestões para uma alimentação saudável. Tradição com nutrição. Semanalmente na Boa Nova. Cá estamos então em mais uma rúbrica, Tradição com Nutrição, da responsabilidade da nutricionista Rita Moraes, semanalmente aqui na Boa Nova. Falamos de uma alimentação saudável, enfim, num ciclo natural de vida, mas também em situações excepcionais. Hoje dedicamos isso, ou melhor, Rita Moraes hoje dedica isso aos celíacos, enfim, uma doença que não é muito habitual, normal, e que nós vamos saber um pouco mais sobre ela. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa, Rita Moraes, uma doença que não é muito habitual falar-se esta dos celíacos. Não, e é bastante frequente, portanto nada como sensibilizar os ouvintes para reconhecerem esta situação e também serem sensíveis mais uma vez a estes doentes. De uma forma muito resumida e simples, a doença celíaca é uma doença autoimune que ocorre em indivíduos com uma permanente intolerância ao glúten. O que é que isto significa? Que as defesas ou o sistema imunitário do organismo de um doente celíaco não reconhecem o glúten. O glúten encontra-se em alguns alimentos. Esta resposta vai provocar lesões no intestino, levando a uma série de consequências, e daí o único tratamento existente até ao dia de hoje é realizar uma alimentação sem glúten para toda a vida. Ou seja, o que é o glúten, em que alimentos se encontra, que cuidados um celíaco ou os respectivos cuidadores ou pais devem ter sempre. Primeiro, o glúten encontra-se em cereais como trigo, centeio, cevada, aveia, mas não só. Daí a importância de ler sempre a lista dos ingredientes e estar bem informado sobre os alimentos proibidos, os perigosos e os permitidos. Como estava a referir, a associação ensina e explica a leitura dos rótulos, que é sem dúvida obrigatória para estes doentes e em todos os alimentos. E depois recomendo uma espécie de kit celíaco, que passa sem dúvida por ter em casa uma máquina de fazer o pão, que é para fazerem o seu pão e não comprarem nas superfícies. Já muita gente reutiliza isso com a Bimbi, não é? É diferente. Ah, é? É. Não tem nada a ver. A Bimbi dá para fazer as refeições em casa, de almoços, jantares, etc. A máquina de fazer o pão dá para fazer diversos e os celíacos escolhem as suas farinhas. Pronto, e daí também ser importante e até útil ter um moinho de café, um pequenino, que assim pode moer um grão, um feijão, para fazer a farinha também. E isto são só alguns exemplos, porque outros também se podem usar, como a quinoa ou o trigo sarraceno. Depois existem diversas farinhas, a de milho, a própria farinha sem glúten, sei lá, a farinha de mandioca, há mesmo bastantes, portanto nada como ter uma boa despensa. Depois, a despensa e a própria cozinha devem estar sem glúten. O que é que isto significa? Toda a família tem que aderir a esta situação, para não existirem contaminações cruzadas. Outra coisa muito útil em toda a gente, não é? Porque estamos em crise e a situação económica não é favorável, e para esta população também, que é uma lancheira ou uma mala térmica para andarem sempre com os snacks, com as merendas, e para não se preocuparem. Cada vez mais se usa isso hoje. Exatamente, e o próprio celíaco não pode ir a uma pastelaria pedir um pão ou um bolo, não pode. Portanto, tem que andar sempre com a sua lancheira atrás. E depois, também uns óculos para ler a lista dos ingredientes, que por vezes é tão minúscula. Não se consegue perceber. E têm que estar realmente atentos. No entanto, a alimentação tem que ser e deve ser completa, equilibrada, variada para ser saudável, e a prática de exercício físico deve estar também sempre presente. Resumindo, é uma doença, poder-se-á dizer mesmo assim, mas que está nos nossos dias, não é? Sim. Aquela que aparece ocasionalmente, enfim, não, até porque não se tem falado muito, não é? Mas acaba por ser até, pelo que parece, também na nossa região e no nosso concelho, há pessoas com este problema. Sim, portanto, é isso verdade. Cada vez mais é um cuidado a ter com a alimentação. Sim, tem que ter o cuidado obrigatório com a alimentação. Os celíacos ainda representam uma parcela de destaque, ainda chegam a representar, ou pode chegar a representar, 1% da população. Claro que há muitos casos que podem não ser diagnosticados. Pronto, mas fora isso, existe esta referência. E como único tratamento, a alimentação sem glúten, tem que ter cuidado a todos os minutos. Também é um cuidado, também é uma nota importante, porque hoje vê-se, enfim, nos supers, nas grandes superfícies pequenas, enfim, tudo que vende produtos alimentares, com ou sem glúten. Hoje quase que é obrigatório ter essa referência nas embalagens. Isso tem alguma coisa a ver também com isso? Ou posso ter alguma coisa a ver com isso? Sim, sim. E cada vez mais a rotulagem tem que evoluir, porque... Nós todos temos que estar informados, e da mesma maneira que existe a intolerância ao glúten, também existe pessoas que são alérgicas a determinados alimentos. Portanto, este grupo de pessoas não pode ser marginalizado, não é? Nem discriminado, são tão importantes quanto os outros. Portanto, os produtos têm que estar bem sinalizados para que haja uma compra e um consumo descansado, como nós todos temos. Tem que ser assim. E as pessoas saberem o que é que devem comprar, o que é que têm ou o que é que estão a comprar com aquilo que pode ser ou pode ir ao encontro daquilo que eles têm e da doença que podem até sofrer, portanto, sendo assim, é muito mais fácil para eles. Sim. É uma doença que não era, como disse, muito habitual. É um dia que se comemora este domingo e é uma alimentação muito específica de um todo. É isso mesmo que nós, que a Rita acabou por mais ou menos explicar. Exatamente, é isso mesmo. E já começa a haver cada vez mais uma diversidade de alimentos, porque a indústria também evolui nesse sentido e felizmente os celíacos já têm acesso cada vez mais e dia após dia a uma maior diversidade de alimentos. Estamos falando hoje, dedicámos especialmente aos celíacos, comemora-se este domingo, esse dia, e naturalmente a Rita Moraes aqui a chamar a atenção, uma doença que não tem cura, pelo que parece, enfim, é para a vida, como outras tantas, e que naturalmente os cuidados alimentares têm que ser redobrados neste caso. Rita, ficamos por aqui, vamos falar e voltar ao ciclo da vida, numa alimentação saudável, nas próximas edições. Sim, na próxima rubrica falaremos dos adolescentes. Até à próxima. Até à próxima, obrigado. Rita Moraes, Tradição com Nutrição, é uma rubrica que semanalmente a Boa Nova leva até si e que, naturalmente, eu não estou engasgado devido à alimentação, nem nada que nós tivéssemos aqui, mas dizia hoje com a dedicação especial a um tipo de doença que não é muito usual falar-se, mas que é uma doença dos nossos dias. Como eu disse, Rita Moraes, nutricionista, que nos faz companhia semanalmente na Boa Nova. Tradição com Nutrição. A nutricionista Rita Moraes dá-lhe alguns conselhos e sugestões para uma alimentação saudável. Tradição com Nutrição. Semanalmente na Boa Nova.